pergunto-me quem é que inventou esta moda dos piercings. As tatuagens já não doíam o suficiente, era? A namorada de um amigo meu pôs um na língua e quando ela era pequena queixava-se tudo. Tem natas, tem côdea, tem osso, tem espinhas. Eu acho que cada vez que ela o beija, ele deve dizer, tem ferro. Pôr uma bola de ferro na língua, será que a comida nota a diferença? Olha lá, batata, já viste como estamos a ser mastigados? Com uma bola de ferro à mistura, que classe. Eu acho que se um indivíduo destes come, por exemplo, palitos de batata, eles veem a bola e ainda pensam que estão numa partida de bowling. Por exemplo, como é que um indivíduo com um piercing na língua explica ao filho que não pode meter berlindes na boca? E nos mamilos? Eu acho que se a Marisa Cruz pusesse um piercing no mamilo, aquilo rebentava e mandava o prédio abaixo. Há quem vai mais longe e põe no... Quem é que faz um buraco no coiso? Quer dizer, quando um indivíduo daqueles vai a um urinal público... Plim, din, din, din, din, din, din. Se ele tiver nascido em África... Tem que ter cuidado, senão ainda entra em despesas. Oh, amiga, estou você, deixa cair uma coisa desse tamanho assim em cima do urinol. Pim, parte aquilo tudo. E depois as mulheres também põem. Qual a ideia? Será para se orientarem? Ferro com ferro. Pim, pim, pim, pim, pim. Os piercings e todos estes adereços espetados na carne vêm a alterar completamente as relações. Porque para sacar uma miúda, por exemplo, já não é preciso muita conversa, basta um ímã. Ouve lá, como é que te chamas? Eu sou a Tina. Anda. Diz-me que não, pelo menos. Por exemplo, a Romana, a minha teoria é que ela deve estar pelo menos meia hora para passar no detector de metais dos aeroportos. Vai ter de tirar todos os anos, Romana, vá lá, que a máquina diz que há mais qualquer coisa aí para baixo, vá lá, despacho. Eu acho que estar ao pé dela deve ser um bocado confuso. Já ver o barulho que ela deve fazer? Pisco o olho, tim, tim, tim, tim, abre a boca, tim, tim, tim, tim, dá um passo, tim, tim, tim, tim. Eu acho que estar ao pé dela deve ser mais ou menos a sensação que está sempre a tocar o telefone. Parafusos e platina nos ossos, bolas na carne. Nunca estivemos tão perto de criar robôs, não é? Embora eu não esteja a ver no futuro, por exemplo, um robô todo ferro e depois pôr uma bola de carne junto ao sobrolho. Então, o que é que achas desta bola de carne que eu pus aqui? Achas que a moda pega? Como é que terá sido inventado o primeiro piercing? Uns indivíduos nas obras espetam um prego sem querer. Ai, tira-me isto, tira-me isto. Epá, peraí, isto não te fica nada mal. Epá, vira-te lá. Epá, também quero um. Peraí. Olha, espeta-me aqui um também. Não, o que me irrita é quando eu era pequeno espetei um prego no pé, mas nunca percebi que aquilo podia fazer furor. A minha teoria é que isto começou por culpa de um médico. Oxa, doutor, o meu filho só gosta de música do diabo, veste de preto, anda a roubar, faz tatuagens na pele. O que é que acha que lhe falta? Mas, assim, de repente, eu acho que lhe falta um parafuso. Eu acho que se beijasse alguém com um piercing na boca, a minha língua ia pensar. Bem, só me faltava calhar uma língua com uma prótese.